Porque foi só um ficar chateadinho naquela hora. Nós não estamos falando só deles, a gente tem outros decenecos na nossa lista de leitores. Cara, mas então, aí que tá, aí já falou o quê? Não sei, eu vou no Terra Zero ver se tem alguma coisa lá sobre, de boa sobre a DC. Não, porque eles não referenciam a gente. Ah. Eu caguei, eu quero ver se tem alguma coisa pra poder chupiar pro tema do podcast. Calma aí. Por quê? Por quê que não pode, Nuco? Porque eles não referenciam a gente. Eles botaram o post do King e não fizeram referência pra gente. Ai, que filhos da puta. Eu não sei quem é mais filho da puta, eles ou o King que não achou um lugar pra meter um jabá nosso no meio do post. Tem isso também. O King tinha que ter, obrigatoriamente, tinha que ter metido um jabá no meio do post, botar no contrato do King. É, fudeu, até no Terra Zero não tem nada sobre legal sendo falado sobre a DC. Aí acabou o mundo, né? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Dadá e eu estou aqui na mesa com os meus queridos amigos, o Eunuco. Eu queria não falar essa palavra, então não vou falar chupa, vocês sabem o quê. O Majin. Cri cri, cri cri, cri cri. O Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. E é isso aí. Hoje, cara, a gente tentou, a gente pensou em vários temas. Todos os temas possíveis pra gente poder falar bem da DC. Mas a gente não conseguiu um tema bom pra poder falar bem. A gente tentou, a gente tá meia hora tentando fazer isso e não consegue. Já que a gente não consegue, a gente mudar de assunto, a gente vai falar do seguinte. Que o tema será... Os futuros filmes dos quadrinhos... Não é isso. Os futuros filmes... Não, também não é isso. Rafa, como vai ser? Ai, ai, ai. Os futuros filmes de quadrinhos que talvez não sejam. E é isso aí, agora você entendeu, né? Então tá, começa o baile. Bom, então é o seguinte, nós vamos falar então dos futuros filmes e os quadrinhos. Eu vou pedir pra que, como o Rafa aqui deu, meio que deu a ideia, o Rafa, o Eunuco, por favor, me diga um filme futuro dos quadrinhos, por favor. Olha, a DC tem uma lista de 9 projetos que talvez saiam até 2020. Só que são projetos do tipo, futuro filme da Warner DC. Não tem nada ali dizendo que, quem ou como. Então eu espero que no meio dessa porra toda tenha o filme do Shazam. Embora todo mundo saiba que é tão Marvel, Shazam é de cu e rola, mas botaram Shazam, né? Por quê? Por que essa distinção? Por que alguns chamam de Capitão Marvel, outros chamam de Shazam? Não, porque durante muito tempo a Marvel e a DC brigaram pelos direitos de chamarem os personagens respectivos por esse nome. O Capitão Marvel, que era o tal do Marvel, o Kree lá do universo Marvel, e o Capitão Marvel da DC, que todo mundo conhece, a história lá do Bill Baxton, que é encontrado pelo feiticeiro, transforma-se no Shazam, e é basicamente o segundo homem mais poderoso do mundo. O super-homem tá lá na frente com um S no peito mandando nessa porra. E mas convenhamos, vai, vamos falar. Primeira vez que a gente vai falar bem da DC. A história da DC do Shazam é muito mais legal, né? Não, a história do Shazam é muito legal. A história do Shazam seria mais ou menos tipo qualquer conto de fadas ou qualquer conto infantil que as pessoas gostam de ver quando eram crianças. Massa velho. É aquele filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande, com toda a destruição que o Zack Snyder colocou no Man of Steel. Cara, assim, sabe o que é engraçado? Eu consigo ver esse filme. Eu consigo me imaginar assistindo esse filme. Cara, imagina. Só que o seguinte, cara, ele daria muito certo. Se fosse feito pela Marvel, cara. Não. A Marvel tem um histórico. Isso é raro, vou falar mal da Marvel. Tem um histórico. Que estranho, né, cara? Falando bem da DC, falando mal da Marvel. A Marvel tem um histórico esquisito de tentar colocar os seus personagens muito adultos. O que faz com que eles fiquem ruins. Tipo, um exemplo clássico disso é o Homem-Aranha, tá certo? Que é da Sony, não é da Marvel. Mas o personagem do Homem-Aranha é um adolescente que ganhou superpoderes e vive num mundo cheio de super-heróis que são velhacos, ou soldados, ou estão todos trágicos lá, porque sou mutante e não posso andar na rua, uma bomba nuclear explodiu na minha cara e eu tenho que ficar vivendo de Rivotril. Ou seja, ele é um único super-herói da Marvel que, se você tirar todo o aspecto trágico da vida dele, tem tudo pra se estar bem. Que é jovem, é inteligente, tem superpoder, pode pegar mulher pra caralho, pode ficar rico. E ele é um único que só se fode. Essa coisa de colocar aquele negócio dos poderes e das responsabilidades, isso faz com que seja um personagem chato. O Homem-Aranha tem tudo pra ser um dos melhores personagens do mundo e a Marvel transforma ele num loser há milhares e milhares de anos. Não muda. Então, pra mim, é um personagem chato. Não é um personagem que as crianças vão no cinema e saem falando: eu quero ser o super, eu quero ser o Homem-Aranha, eu quero ser o Homem-Aranha. Pra isso você tem que perder seus pais e seu tio. E não quero nada. Agora, voltando pra série do Shazam, vocês sabiam que Shazam já teve uma série de TV? Sim, eu lembro. Sim, de na época do Batman 66. Eu lembro de ter visto isso. Não, foi pouco depois. Foi na época que tinha aquela série de TV da Mulher Maravilha e eu a série de TV do Homem-Aranha. Eu vi a Shazam então, e a Isis também que tinha. Eles fizeram um crossover do Batman 66, não fizeram com ele aquele filme da Liga? Mais ou menos, aquele filme da Liga não foi um crossover tão crossover assim. Foi um especial de TV. E tanto que o Adam West já estava muito velho quando fez aquele especial. Ah, sim, por isso que eu achei que eles eram temporais, mas é um depois do outro. Então, aquilo ali foi mais um especial de TV, mas não foi um crossover. Então, tipo, o Shazam, no caso do Capitão Marvel, teve uma série de TV, e como qualquer coisa que foi feita pra TV com super-heróis nos anos 70, era uma merda. Foi feito no vácuo da série do Hulk. Então teve a série do Hulk, a série do Homem-Aranha, a série da Mulher Maravilha. Foi nesse vácuo pra tentar cumprir tabela e ganhar dinheiro. O personagem em si, eu considero ele um dos melhores personagens que a DC tem em mãos. É uma história simples de ser contada, é um personagem legitimamente heróico, as crianças se identificam com ele porque é um moleque de 10 anos de idade que de repente vira um adulto de 20, 30, super poderoso. Verdade, eu li em algum lugar, falando dos quadrinhos do Shazam, que a DC talvez não investisse tanto nele com medo de que ele talvez se tornasse assim mais famoso e maior do que Super-Homem. Cara, eu acho que essa daí é uma interpretação errada. Se eles interpretarem o personagem da maneira que ele é, que é um personagem heróico, mas que é um moleque, então ele é imaturo, tem aqueles poderes, tem toda aquela sabedoria, mas a sabedoria dele não é uma sabedoria dele, do moleque. Uma sabedoria do tipo, eu sei exatamente como desmontar aquele robô gigante. Mas ele não vai fazer isso como se eu fosse um super-herói tentando salvar as pessoas. Ele vai fazer, caralho, que foda, eu vou desmontar um robô gigante. Vai ser assim. Então eu acho que se a DC pegar esse personagem e trabalhar ele direitinho, ele vai ter em mãos uma possível franquia tão boa quanto o Harry Potter. Para essa faixa de idade realmente vai ser muito interessante. E pode até mostrar algo que nos quadrinhos ninguém nunca mostrou, que é o crescimento gradativo do moleque. Ele começando como um adolescente de 10 anos de idade, que se transforma num super-herói poderoso. E ele vê aos poucos o conflito, do tipo, pô, ele ter 12 e de repente querer uma namorada ou algo do gênero. Tanto que teve até isso nos quadrinhos, o lance do Billy Batson estava com uns 15 anos e ele namorava com a Stargirl. E todo mundo ficava olhando pra ele, tipo, que porra é essa, cara? Porque ele namorava com a Stargirl como o Shazam, como o Capitão Marvel. Tipo, porra, tu tá pegando uma menina, cara, isso é pedofilia, cara. Então são conceitos bem interessantes que você pode explorar com esse personagem. E sem falar que é um personagem clássico, tipo Era de Ouro. Super-herói que enfrenta cientista maligno e coisas do gênero. Não tem como dar errado. Sim, mas, Anuco, justamente por esse apelo todo que o Capitão Marvel pode ter com os jovens, eu acho que é pertinente esse negócio que o Grodd falou do dele poder ficar maior que o Super-Homem, assim, de popularidade, coisa e tal, principalmente hoje em dia, que o Super-Homem não é mais o Super-Homem que a gente conhece. Ele poderia ser esse bastião da verdade, da justiça, da coisa toda. De eu não mato, eu não faço, e foda-se, eu não vou fazer, porque eu sou uma criança e vejo o mundo com a simplicidade que o Super-Homem viria, deveria ver, coisa e tal, pelo menos o Super-Homem que a gente conhece e acredita. E eles tiraram isso do Super-Homem, poderiam colocar no Capitão Marvel sem ficar um negócio forçado, porque ele é uma criança. Sabe como é que eu vejo esse conflito entre o Super-Homem e o Capitão Marvel? Que é aquele que foi colocado naquele capítulo do desenho da Liga da Justiça em que os dois caíram na porrada. Sim, sim, a luta que vale com o cofre de banco, isso aí. Exatamente. Que ele chega no final pra mesa de reunião e fala, não, porque eu não quero mais ficar na liga, porque eu achava que vocês eram os meus heróis, mas vocês não são heróis. A maneira como vocês se portam não é heróica, e eu quero fazer o que é certo, então eu não quero ficar aqui. Eu acho que seria basicamente isso. O super-homem atual é aquele cara que faz o que é necessário. Ele não faz o que é certo. O Capitão Marvel, o Shazam, poderia ser realmente esse contraste. E poderia ser bom mostrar isso se tiver um filme da Liga da Justiça. Sim, sim, eu acho que é uma oportunidade muito boa pra eles tentarem resgatar esse valor, coisa e tal, somente pra essa molecada que só quer saber de massa velha, coisa e tal, de um jeito que não ficaria idiota. Que a justificativa pros garotos que iam ver é ser muito infantil, é que, porra, é infantil mesmo porque é um garoto o Shazam, ele age infantilmente. Perfeito. Então não ficaria ridículo, ficaria infantil, mas não ficaria ridículo que nem o Super-Homem salvando o pato de árvore no filme do Super-Homem. Seria bem autêntico, verdade. Sim. Seriam atitudes infantis porque é uma criança, então não teria nenhum choque de realidade das pessoas falarem que se existisse de verdade não faria assim, não agiria desse jeito. Eu acho que falar isso. Seria um bom personagem para ser explorado nos cinemas e eles estão perdendo dinheiro em não fazer esse personagem. Quanto ao ator para fazer o personagem, não sei. Só sei que o ator perfeito para ser o Adão Negro é o The Rock. É, isso não, acho que é, todo mundo concorda que o cara nasceu pra fazer o Adão Negro. Sem contar que, tipo assim, se você for ver pelo ponto de vista de poder, assim, falando dos quadrinhos, o Super-Homem é o ser mais poderoso, mas o Shazam é o mortal, é o humano mais poderoso. Eu ainda acho que o Shazam come o cu do Super-Homem com farofa, mas o pessoal tem essa dúvida. Eu acho que existe um equilíbrio entre os dois se tiver uma luta verdadeira, porque o Super-Homem é muito forte e ele tem a maturidade, ele tem pleno conhecimento dos seus poderes, então ele vai conseguir dar um jeito de vencer o Shazam. Mas o Shazam, além de ser super forte e vulnerável a outras coisas, ele também faz a mesma coisa, tem uma coisa que o Super-Homem não tem: magia. É, esse aí é o mesmo ponto que eu defendo que o Thor bate no Super-Homem, por causa da magia, uma das únicas vulnerabilidades que deram pro Super-Homem. É, mas hoje em dia eu tenho uma confusão, porque com essa coisa de Super-Homem ter um montão de revista, um montão de gente escrevendo, eu não sei mais o que vale e o que não vale para o Super-Homem, porque uma definição bem clara disso eu tenho no Reino do Amanhã, quando justamente o Shazam que pode deter o Super-Homem. Entendeu? Ele justamente faz isso, ele começa a falar o nome dele, atinge o Super-Homem com os raios mágicos, que teoricamente seria a única fraqueza do Super-Homem assim instituída, e com isso assim ele teria uma vantagem sobre o Super-Homem. No Rei da Mãe isso é perfeitamente mostrado. Não, nesse desenho da Liga também, tanto que o Super-Homem faz o que o Nuko falou, ele usa astúcia pra ganhar do Shazam, que tipo, o Shazam dá meio que um mata-leão, uma gravata, ele mobiliza o Super-Homem por trás e fica gritando Shazam, tacando o raio no peito dele. Aí numa hora dessa, o Superman pega a vira, faz o raio cair nele, ele volta ao normal e tapa a boca do moleque. Não, fica quieto, ganhei. Show. Que foi o que o Nuko falou da maturidade, coisa e tal, pra tentar virar a luta. Realmente, agora falando, quando ele falou realmente, seria realmente um prato muito cheio pra ele explorar em todo tipo de caminho com esse filme, cara. Porra, tudo, você teria o conflito mortal, o dilema todo de, porra, a criança tá ali falando pro Super-Homem, coisa e tal, que é certo, e o Super-Homem olha, não acho isso certo, e esse tipo de coisa. Seria um negócio muito maneiro. Teria elementos de magia, teria bastante material para fazer brinquedo para as crianças, figurinha, magia. E você teria algo que falta hoje em dia, um vilão que não é tão agressivo, que não quer matar, estuprar, destruir, que não quer abrir um portal para uma outra dimensão, ou que não é simplesmente um genocida, como o Zod, que queria matar toda a raça humana no filme do Super-Homem. Verdade. Sim, o Adão Negro ainda é um vilão do caralho, mas muito bom mesmo. Pode crer. O conceito do Adão Negro seria: eu sou melhor do que você. Ele quer destruir o mundo, ele quer fazer do mundo de um lugar melhor mesmo. Só que é do jeito dele. Então ele acha, sim, que o jeito do velho, ó, o feiticeiro tá errado, o fodão sou eu vou provar que esse moleque aí não é de nada. Não, sim, o Adão Negro ainda tem uma carga dramática toda que dão pra colocar nele, do negócio ideológico dele, um jeito de você simpatizar com um vilão. Ele não é um vilão. Vilão, tipo Lex Luthor, sei lá, que ninguém entende as motivações direito do Lex Luthor. É só o egoísmo e foda-se. Ou ele tem o negócio da visão dele achar que aquele jeito que o pessoal quer cuidar do mundo não dá certo, que ele tem que impor a força mesmo, que o pessoal só vai obedecer e ter ordem através do medo. Verdade. Vocês chegaram a comentar que tinha que ser o Dwayne Johnson ou não? Já. Sim, óbvio. Com certeza, cara. Não tem outra pessoa. Ele é o Adão Negro, né, cara? Tipo, eu. Quando ele nasceu. Boa noite aos ouvintes, ou boa tarde, ou bom dia. Enfim, né? Entrei agora. É, boa tarde, boa tarde. É. Tipo, quando ele nasceu, o médico bateu na bunda dele. Nem bateu, o médico ia bater na bunda dele. Não. Se esse cara aparecer com relâmpago no peito quando ele ficar adulto, melhor não. Vai ficar um raio na minha cabeça, vou bater nessa bunda, não. Então, tipo, fechamos o Shazam como um bom filme? Sim, concordo. Seria um ótimo filme, uma boa oportunidade para DC trabalhar muita coisa. É, e esse jeito que você falou de pensar a longo prazo no Shazam, dele amadurecendo e fazer ele tipo um Harry Potter, dá para fazer porque tem todo o universo mágico por trás. Se eles quiserem introduzir de uma maneira legal aquela família Marvel, aquele dos bichos mágicos, a coisa toda, dá até pra colocar. Até o tio Tony dá pra colocar ali, ó. Sim, sim. Verdade. Realmente, ele tem um. Além de ser. Além dele, dos vilões, ele tem um elenco de apoio muito grande. Ele tem uma família. Além de tudo. Tem esse adendo, é uma família, né? Ele luta pela família. Isso é um tema, porra. E uma coisa interessante é que na DC não tem muitos elementos de família. Tipo, verdade. Sim, não sim. Tem, assim, você... família super-heróica ou poderosa. Só a família Marvel mesmo. Não, e você também tem o lado do Billy Batson, que é um personagem maneiro e seria o jovenzinho revoltado da nova geração, do tipo dele estar no orfanato, dele furtar as coisas pra levar pro orfanato e ser revoltado, não querer ser adotado, querer continuar morando no orfanato. Tem muita coisa legal. A maneira de argumento é muito boa. É, tem um romancezinho adolescente que dá pra eles colocarem, tem muita coisa boa. E a DC dando esse mole. Eu espero que alguém lá consiga meio que entender que, nem pelo apelo do personagem, com personagem maneiro, mas, nossa, esse personagem vai vender pra cacete meus molequinhos, façam esse filme. Verdade. É, eu tenho medo de virar uma Lanterna Verde, mas... Pior que a Lanterna Verde não vai ficar, né, cara? Nunca não diga não. Da capacidade humana, é, de fazer merda. Próximo da lista? Eu posso falar, se vocês quiserem. Vai, Groot. Na bala. A minha preferência, cara, é óbvio. Ele aprendeu a falar, o Groot? É. O que vocês deram pra ele? As dorgas do Magin. A minha escolha é óbvia. Mulher Maravilha. E não com essa daí, com essa atriz aí que estão querendo colocar. Com quem tu quer, Graciane Barbosa? Cara, na boa, não tem como aquela mulher ser Mulher Maravilha. Eu queria um filme da Mulher Maravilha de verdade, cara. Não, tem sim. Eu vi a foto, coisa e tal. No início eu achei meio escroto. Mas vai depender tudo da interpretação da mulher conseguir te convencer. Se ela, tipo, uma mulher que consiga, assim, ser forte ali na presença de cena, vira Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha não precisa ser uma mulher toda siliconada e o... Não precisa ser a Chris Borg. Não, bicho, ó, vou ser sincero com vocês, cara, e com os leitores e ouvintes. Cara, eu, assim, ó, tirando a nova fase que tava saindo pelo Azarello, cara, eu, sério... Nunca gostei da Mulher Maravilha, cara. E não sei se ela tem como segurar um filme solo, cara. Falando bem sério. Cara, eu acho que tem como segurar um filme solo. Eu não sei se segura, cara. Muita gente falando, eu acho que a escolha da Mulher Maravilha não foi um erro de percurso da DC. Eu acho que eles planejaram. Tu diz isso dentro do filme agora, ou Anuco? Dentro do filme agora. Eu acho que eles escolheram a Gal Gadot, assim, a dedo. Pelo simples fato de que a ideia da Mulher Maravilha, para ela ser vendável, ela ser uma mulher forte, independente, uma super heroína que consegue olhar para um Batman, para o Super-Homem e falar: calem a boca, porque quem manda aqui sou eu. E eles abaixarem a cabeça. Sim, sim. Mas é não isso, pode. É a visão que eu tenho. Só que a visão dessa personagem está muito agregada à visão dos quadrinhos, que é a mulherona que todo mundo conhece, a fisiculturista. A Amazona. Só que aí, tá. O público-alvo feminino atual não tem o porte físico de uma Amazona. Eles pegaram uma mulher que representasse as mulheres atuais. Pelo menos é o que eu acho. É que tá, a Mulher Maravilha, pelo menos na minha concepção, ela nunca foi uma mulher, uma fisiculturista, cara. A Mulher Maravilha é uma mulher grande. Tipo a Barda, entendeu? Ela não é uma mulher forte, tipo a Mulher Hulk, cara. Pra mim ela é uma, tipo assim, ela é uma mulher grandona, entendeu? Tipo a Mulher Maravilha do George Pérez. Isso, cara. Isso, nessa pra linha. Mim, ela... Eu acho que ela tem, por exemplo... Ela é uma amazona mesmo, entendeu? Tipo assim, aquelas mulheres que jogam vôlei, tá ligado? É, e é justamente dessa fase realmente do Pérez que eu queria ver, assim, traduzida pro cinema, porque tem muitos elementos ali de mitologia, de magia, de conflito de ideologias também, entendeu? Que seria interessante trazer pro cinema. Não, justamente, esse ponto que tu mexia, que tu tocou, cara, é o que vem sendo, fazendo com que a revista do Azzarello seja tão sensacional assim, cara, porque ele tá explorando uma coisa que eu não sei se foi tão explorada antes nos quadrinhos dela, entendeu, cara? Esse lance da mitologia. E eles podem fazer do jeito certo, né? Digamos, porque agora, afinal, o pessoal fala que a gente nunca fala mal da Marvel, ó, o Thor, cara, eles cagaram, bem dizer, pra mitologia nórdica, né, cara? Totalmente. Tipo assim, não, tem quase assim, um pouquinhozinho ali de mitologia nórdica e o resto eles cagaram, velho. E, pô, a mitologia nórdica é uma mitologia tão rica, cara, sabe? Tu pode aproveitar tanta coisa, tem tanta fonte pra beber disso. E os caras simplesmente, não, foda-se isso aqui, vamos fazer do nosso jeito. E saiu aquela merda que foi os dois filmes, cara. É, cara, sabe? Tipo assim, uma ideia que deu errada na década de 90, sabe? Tipo, não, cara. E como é maravilha, se, cara, assim, ó, explorando a mitologia grega, que é uma mitologia, pô, cara, tão rica quanto, assim, e é mais famosa, inclusive, né, do que a mitologia nórdica. Todo mundo conhece, né, cara? É, todo se mundo você conhece pega a origem da Mulher Maravilha, pô, tem aquele lance, tipo assim, do Hércules ter ferrado a Hipólita, entendeu? Tem muita parada ali, cara, que pode ser usada legal. É, tipo, isso aí é uma coisa muito interessante, que na mitologia grega o Hércules é um herói. Mas na história da Mulher Maravilha, ele é um vilão. Sim, sim. Temos muitos argumentos, muita linha de argumento pra ser explorada aí. Então, falando realmente dessa fase do Arezzo e falando da fase do Pérez, são as fases que realmente mais trabalharam o lado mitológico mesmo, entendeu? E foi uma fase muito boa que poderiam fazer alguma coisa com isso pro cinema, porque a Mulher Maravilha precisa ser representada para essa nova geração. Bem representada. Pois é, por isso que, tipo assim, essa menina pra mim é muito magrela, muito pouquinha. Ela não parece uma Amazona. Porque a Amazona, se você for realmente ver, assim, na mitologia da DC, da Mulher Maravilha, tipo assim, elas passavam por treinamentos intensos, elas tinham que ser boas em arco, flecha, corrida. Tem a de aranha, né? Da prova do trovão, que elas tinham que refletir os braceletes, as armas, o tiro, cara. Isso era muito maneiro, cara. E a gente não tá vendo isso, não tá tendo um resgate desse. Cara, desse. O meu problema nem é com a atriz, porque como eu falei, eu tenho essa impressão de que ela foi escolhida pra representar um público-alvo ou a feição física de um público-alvo atual. Meu problema principal é exatamente criar essa empatia entre as mulheres, as meninas e a personagem. Porque mas é um eu acho, na minha opinião, que é um desserviço para a personagem colocar ela como coadjuvante de luxo de um filme que já está cheio de coadjuvantes. Ela merecia ter mais destaque do que simplesmente tá ali jogada no canto, é a Mulher Maravilha, mas o que importa é o Super-Homem e o Batman que era na porrada. Não, é aí que tá, cara. Eu acho que tu colocou muito certo, digo assim. O coadjuvante de luxo desse filme é o Batman, né, cara? Não, desculpe, mas aliás, eu acho que ele virou protagonista. O coadjuvante de luxo é o Superman, né? Ele já virou o protagonista da porra dele. É, cara, tipo assim, ela não vai ter destaque nenhum nesse filme, cara. Se, eu não duvido nem que não seja uma cena pós-créditos, cara. E isso eu pode sim agir negativamente sobre o personagem, tá? Porque se tiver, entendeu, muita rejeição, a não ser que haja, tipo assim, uma direção muito forte, já com tudo planejado. E a gente não tá vendo isso acontecer, pelo menos a gente não tá vendo planejamento assim tão forte da DC. Se de repente essa personagem, mesmo fazendo uma pontinha, ou servindo de personagem muleta, não tiver uma repercussão boa, não sei se ela dura não, cara. Cara, existe uma possibilidade muito grande, infelizmente isso não é algo que acontece apenas na Fox ou na Marvel, de que a atriz seja rebootada. Uma prova disso foi o Hulk, né? Você teve o primeiro Hulk, que é do Eric Bana, e ninguém gostou do filme. Teve o Hulk do Edward Norton, que foi um bom personagem, mas ele brigou com todo mundo lá dentro, então tiraram ele. Né, velho? Aí botaram agora o Mark Ruffalo pra ser o personagem. Então, se você olhar dentro da cronologia do cinema, são três atores fazendo o mesmo personagem. O próprio Batman aconteceu isso, né, nos filmes originais dele. Nenhum ator, nenhum personagem é insubstituível, né, cara? Exatamente, o personagem... Inclusive o Downey Jr., eu vi o pessoal falando de coisa... Cara, esquece, é filme de quadrinhos, e assim como os quadrinhos, vai ter outro daqui a pouco. Cara, ia ser muito engraçado se de repente eles chamassem o Tom Cruise pra ficar no lugar do Downey Jr., considerando que ele tinha sido cotado inicialmente pra ser o Tony Stark. Cara, imagina o Tony Stark... Nossa, cara, não... Não, cara. Muito escuro. Vamos voltar pra Maravilha, cara. É, infelizmente também a gente só tem no imaginário da gente a Mulher Maravilha original, né, cara? A Linda Carter. Né? Isso tá no imaginário de todo mundo. E é complicado a gente sempre, assim, mais antigo, né? Mas sempre tem a imagem dela como Mulher Maravilha. Você pega, compara com a atual. E aí acha que é uma coisa mais infantil, digamos assim, né? Porque era outra pegada, né, cara? Verdade. Sim. Mantendo as proporções, era o Batman do Adam West, né, cara? Digamos assim. Sim, e o que vocês falaram agora há pouco também, colocaram, realmente é verdade. Seria muito um desserviço colocar ela para aparecer nesse filme, aí de repente nos próximos filmes da Liga da Justiça ou dela própria ser uma outra atriz, né? Porra. É, vai ser um desserviço muito grande pro personagem, vai ser um desserviço muito grande para qualquer possibilidade do personagem descontar em uma série solo. Você vamos torcer pra que dê certo. Você tem a identidade do personagem, você não tem um rosto pra dizer do personagem. Hoje em dia você consegue falar com todos os contos que esse cara que tá fazendo o Super-Homem hoje é o Super-Homem. Você identifica ele, você localiza ele. E ele parece o Super-Homem, né, cara? Esse que é o mais impressionante, né? Ele fica bem com a roupa. É, inclusive no primeiro fizeram uma homenagem ao Boiola. E não teve jeito. Ele ficou muito parecido mesmo. Agora a Mulher Maravilha não tem uma identidade. O Batman já não sei. O Batman é complicado você dar uma identidade pra ele, porque o Batman, o personagem. Já foi tanta gente, né, cara? É, o Batman, tem uma vez eu li no Asilo Arco, que fala assim, tira a máscara dele, e o Coringa fala, mas esse é o rosto dele, entendeu? Então eu não sei, tipo assim, depende de quem vista. É que nem a minha teoria. Eu acho que o Ben Affleck não vai ser Batman em nenhum outro filme, a não ser que façam Cavaleiro das Trevas. Cara, eu acho que vai ser mais ou menos o seguinte: eles vão fazer o Ben Affleck como realmente o Batman Tony Stark, não o Batman Capitão América. Calma, porra, depois a gente fala do Batman no filme Superman. Vamos continuar, vamos terminar então da Maravilha, cara. É, eu acho que isso. Depois a gente parte pro Batman. A minha expectativa é que façam um filme da Mulher Maravilha num desses possíveis filmes que eles vão fazer, que eles tragam coisas boas da mitologia dela e que resgatem a imagem dessa personagem que tá precisando. Você tá precisando muito de personagens, e a Mulher Maravilha é um personagem muito icônico para ser deixada desse jeito. Tem um montão de coisa, tem um montão de coisa que tem que ser explorada, cara. Pô, estão dando muito. Mas agora vamos partir pro próximo. Mas a gente queria falar uma coisa antes, e fala, Magin. E vai logo uma gente que já queria falar, então fala direto. Não, é sobre a Mulher Maravilha ainda. Eu acho que, tipo, independente da mulher, a gente não viu essa mulher interpretando, eu nunca vi um filme com essa piranha. Então, se ela for uma atriz com talento, coisa e tal, ela consegue conseguir se impor. Ela vai ser uma boa Mulher Maravilha, independente dela ter 1,90m ou 1,70m, que nem ela tem. A super força dela pode ser tipo a super força da Mônica. Foda-se, eu sou super forte e acabou. Eu não preciso ter 90 de braço e parecer um homem. É, quanto ela atirar, coisa e tal, isso tudo vai depender do roteiro que fizerem pro filme. Eu tô levando fé nela, eu achei que a roupa ficou, que era o mais importante, o visual dela ali, parada de estátua, bonequinha, ficou legal. Então, dependendo se ela vai ter uma mulher talentosa ou não pra interpretar, porque, tipo, aquele cara que fez o Superman, por exemplo, era o Christopher Reeve cuspido e escarrado. E eu detestei aquele cara com o Superman, que ele parecia um boneco de cera. É, o Brandon Routh não tinha a menor expressividade na hora de fazer o personagem. Inclusive foi. Sim, mas ele parado. É, ele parado com a roupa lá, todo mundo achou do caralho. Ele era, na hora que você viu o trailer, aquela cena dele parando a bala no olho, não sei o que, aquela cena que ele não usava fazer careta, não usava fazer nada, era só ficar parado, que o CG tava em volta. Ele funciona como Super-Homem. É ver se ela vai conseguir se impor e, tipo, chegar lá e falar: nossa, ó, você é o baixo, você é o Super-Homem, eu sou a Mulher Maravilha, cara, que eu vou tomar no cu, que manda essa porra sou eu. E acabou. Olha, mulher que eu gostaria de ver, assim, no perfil, assim, físico pra papel dela, seria mais ou menos no estilo da Sofia Vergara, cara. Não consigo ver outra mulher, assim, fisicamente, sabe? Procura Belle LaValle. Deu a seu ponto final sobre a Mulher Maravilha, então dá aí a continuidade e escolha o personagem que você acha que poderia ter um bom desenvolvimento no cinema. Porra, eu acho que ele não conseguiria fazer um filme dele. Eu acho que é infilmável, coisa e tal, assim como esse seriado vai ser uma grande merda, porque o melhor jeito que representaram ele foi na Liga dos Trapalhões, que é o Flash. É um personagem que eu adoro. Mas pra mim o Mussum é o melhor Flash que você vai ver em ação na tela da TV. um personagem. Mas era um personagem que eu queria muito que dessem, tivesse um carinho com ele. Só que se ninguém inventar alguma coisa, tipo, não que não façam com Bullet Time, mas foi inventarem algum efeito que revoluciona o cinema, como fizeram com Bullet Time naquela época do Matrix, outros filmes que usaram o mesmo efeito, você não vai conseguir ter alguma coisa boa de um cara fazendo ações de super velocidade. A não ser que, tipo, façam um negócio, tipo, no filme da Liga, se é que ele um dia vai sair. É, você coloca o pessoal, ah, cadê o Flash, não sei o que, ele para, que nem o Mercúrio do Super, fala, porra, se você vê todas as cenas em câmera lenta, tava em todos os lugares ajudando todo mundo. Façam um tipo que fizeram, falaram no Cavaleiro das Trevas, não, quem desviou as balas lá da mulher gato e do Super-Homem foi o Flash, quem pintou o morcego foi o Flash, e ele não aparece no filme. Não, cara, eu consigo ver o Flash, a série do Flash, com um certo otimismo. Eu acho que da série de TV, eles estão com um preciosismo legal em escalar um bom elenco. E os poucos efeitos especiais que eu vi, mesmo sendo algo que já é velho, que é o Bullet Time, ficaram legais. Não, no seriado eu nem vi tanto o Bullet Time. Eu vi muito mais o ele andando rápido e tudo parado, tipo o Mussum dos Trapalhões. Penny Hill, né? Não... Falta a musiquinha. O Bullet Time eu não vi muito nesse episódio, não. Mas é alguma coisa que, sei lá, é meio esquisito. Porque você tem aquela de, porra, por que ele não resolveu o filme inteiro em 15 segundos? Mais ou menos como na história em quadrinho dos Novos 52, em que tem um painel que ele para e fica vendo todas as coisas que estavam acontecendo no cenário ao mesmo tempo, e resolve todas elas e depois atende o telefone, como se nada tivesse acontecido. É, exatamente. Ah, por que ele não pediu tudo em 15 segundos? Esse é o grande problema do Flash, é a discrepância de poder dele pro resto do universo, né, cara? Porque os próprios vilões dele, a gente tava comentando isso até num podcast atrás, cara, né, assim, são vilões que, cara, com exceção do Flash Reverso, né... É, a galeria de vilões do cara, Flash realmente é muito meia boca, mano. É muito meia boca, cara. Eu vou usar o argumento do Léo, vocês calem só, lavem sua boca imunda pra falar mal do guri da Grodd. Porque ele é um gorila e ele é inteligente, né? Exatamente, é o gorila telepata, vou se fuder, não precisa de mais nada. Inteligente e telepata, não precisa de nenhum argumento, né, cara? Pra melhorar o gorila Grodd, só se ele usasse um sabre de luz e montasse no Tiranossauro robô dos Transformers 4. Sabe o que a gente tá, cara? Ó, cara, eu acho mais fácil um filme da Maravilha funcionar com um filme do Flash, cara. Eu acho que o Flash funciona mais... Não sei quem foi que mencionou, acho que foi o Magin que mencionou, lá do Mercúrio, nos X-Men, cara. Eu acho que daquele jeito o Flash funcionaria, cara. Em um filme com vários personagens e colocar ele como o alívio cômico, até pode ser o Wally West, até. É melhor que o Barry Allen, né? E, cara, como alívio cômico, porque não vai ter como. Eu acho que ele não consegue, não tem como segurar, cara, um filme solo dele de 2 horas. Vai fazer o quê? Contar a origem de novo? Estão fazendo isso na série agora, sabe, cara? Em 2 horas, ele conta a vida inteira do Flash, do Barry Allen, do Allen e do Kid Flash em 2 horas. Pois é, cara. A única coisa que eu posso dizer sobre o Flash é que eu não sei como ele vai ser utilizado. Eu não sei como vão colocar ele num filme, se vai ser um solo, se vai ser um filme da Liga. Mas eu sei que se fizerem isso, se colocarem um personagem... Tem que ter a porra da cena em que ele dá a volta ao mundo pra dar um soco no Brainiac Lex Luthor. Tem que ter essa cena. Aquela cena, né, cara? Aquela cena ali foi totalmente massa velha. Mano. Foi a cena que eu vi todo mundo da Liga da Justiça olhando pro Flash com aquela cara de que porra foi essa? Não, é mais legal que ele não dá um soco. Ele passa espancando ele, arrancando os pedaços da armadura com cada soco que ele vai pra pegar energia cinética e dar o soco. É muito bizarro. Quer dizer, o soco que ele dá era pra acabar com o mundo, né, cara? Não, ele quebra, teoricamente ele quebra o espaço-tempo na hora que ele dá a porrada nele e vai parar no fim dos tempos e tem, a liga toda tem que fazer a cordinha pra puxar ele de lá. Aí, ó, cara, essa de repente seria uma abordagem diferente pro personagem, cara. Verdade. Ele, assim, tentar fazer um filme nessa linha dele, assim, ó, descobrindo os poderes dele e ele ser muito overpower e do nada ele ir pro passado ou pro futuro, ou sei lá, entendeu? Pra outra realidade, sabe, cara? Flashpoint, né? Tipo Flashpoint, cara. Ou então ele pode ser tipo aquele cara que... Ah, ele não faz nada. Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa, explode a porra toda. Isso, cara. Tipo aquele herói da Marvel que tem claustrofobia. Como é que é o nome dele? Tem crise do pânico, acho. Explode? Isso. Não. O outro. Tem um S no peito também. Ele é todo amarelo. Ah, o Sentinel. O Sentinela, cara. Caraca, é tipo o Sentinela, ele cara. Ele é um super-homem que tem demofobia. Tem medo de pessoas. Fica trancado em casa. Tipo assim... Por que, que ele não ajuda? Porque se ele, cara, se ele ajudar, vai dar merda, cara. Não tem como esse cara ajudar a gente. Eu lembro que na Guerra Mundial Hulk, o Homem de Ferro foi buscar ele em cara. Cara, a gente precisa da sua ajuda. Cara, você não tá entendendo. A gente precisa da sua ajuda, o Hulk tá doido. Agora, cara, pô, o Flash aqui, eu fico pensando, eles vão lançar um seriado do Flash agora. Eu, particularmente, não gostei do uniforme. Coisas que eu gostaria de ver. Já saiu o primeiro episódio? Saiu. O uniforme dele é jabá do MDM. Eu detestei o uniforme. Coisas que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o anel saindo, a porra do uniforme saindo do anel e vestindo aquela porra, ia ser maneiro. E eu penso também a longo prazo. Gente, se tiver um filme da Liga da Justiça, tem que ter um Flash. Vai ser o Flash do seriado? Não isso, vai. A própria Warner já falou que não já... vai, né, cara? Pô, então, tipo assim, isso daqui é totalmente, sabe, uma bola fora do caramba, cara. É aquilo que, cara, eu comentei na troca de e-mails, cara. Eu acho que o Warner vai fazer, cara. Vai testar o que der pra testar em séries. O que se der bem em série, eu acho que eles vão levar pra telona, cara. O conceito, pelo menos, entendeu? Bom, e o Geoff Johns deu uma declaração completamente ao contrário. Ele disse que ele não quer misturar os universos das séries com o universo dos filmes, porque ele quer dar autores liberdade criativa total. Eles não querem, por exemplo, que o cara que tá fazendo agora, o Zack Snyder, tá fazendo o filme do Super-Homem, do Batman, ele não tenha que se preocupar em, caralho, como é que eu vou encaixar esses personagens na série de TV? Tipo, não, isso que eu ia dizer. Não vão ter versões. Falaram que não vai ter versões. Não vai isso ter. Isso sim. Eu quis dizer que, assim, o que fizer sucesso, eu acho que com certeza eles vão levar pra telona, entendeu, cara? O que der pra fazer de teste em série, eu acho que eles vão fazer. É, mas aí vamos considerar a seguinte possibilidade. Os dois fizeram sucesso. Tá vendendo pra caralho Arrow, tá vendendo pra caralho Flash, tá vendendo pra caralho Batman vs Super-Homem. Isso significa, então, que esses dois universos, por serem bem-sucedidos, jamais vão se encontrar? Porque é meio esquisito você pegar o cara lá, o Steve Amell, que é o Arqueiro Verde, e falar que no filme do Super-Homem vai aparecer outro Arqueiro Verde. Pô, nada a ver. Sem contar também que o universo dos filmes é outra coisa do caramba. Não tem nada a ver com nada. Com quadrinho, com nada. Quer dizer, então eles não teriam. O universo dos quadrinhos, o universo do cinema, teoricamente, não teria influência na série. É complicado, cara. É complicado, mas acho que seria uma bola fora. Você dar uma cara pra um personagem no seriado. Aí quando vai pra telona grande, você tem um outro personagem fazendo o outro papel. Então. Eu acho que o problema todo foi o seguinte. Eles resolveram evitar de fazer aquilo que a Marvel fez com Agents of the Shield, porque foi uma boa jogada você montar uma série de TV interligada com o universo dos filmes. Só que eles queriam mostrar um universo mais comum e normal na série de TV que não tinha nos filmes. E porra, depois você vê Capitão América, Thor e Hulk juntos, não tem como, né, cara? Uma série de TV com um cara de terno e gravata. Começando com a série de TV, não usa os heróis. É, mas o problema todo foi esse. Você mostra um universo integrado, você fala, gente, nós estamos no mesmo mundo em que o Capitão América e o Homem de Ferro existem. E, porra, não aparece nenhum deles ali. O máximo que aconteceu foi aquela participação especial da Jamie Alexander, no capítulo que a Sif aparece. Uma participação do Nick Fury no primeiro e no último capítulo da série. Só isso. Ah, e também da atriz que faz a Maria Hill. Mas, tipo muito assim, pouco, né, cara? O que o cara queria era, tipo, o Thor aparecendo ali. Ou o Capitão América. Ou, de repente, a Viúva Negra, já que falam tanto dela. Mas só que isso daí é o caminho inverso. Estamos falando de personagens do cinema que apareceriam em séries. Mas aqui nós estamos falando de personagens icônicos, que são conhecidos, que vão ter séries, e que se fatalmente aparecer um filme da Liga da Justiça, eles não estarão. Eu acho isso completamente inconcebível. Não, mas eu tô. É inconcebível, mas a questão é essa. Se os dois produtos forem bem sucedidos, se a série de TV e o filme forem bem sucedidos, e mantiver essa política de que não tem interação, isso não vai acontecer. Se ajuste com uma Liga da Justiça em que você não vai ter o Flash e você não vai ter o Arqueiro Verde. Comecem a pensar nessa possibilidade. Uma Liga da Justiça sem o Flash. Custava, cara, eles pegar o desenho e adaptar, né, cara? É tão fácil. Não precisa apresentar a origem de ninguém. Todo mundo conhece a origem de todo mundo já, cara. Pega o desenho e adapta. Tá ali, cara. Cara, a primeira vez que o Flash apareceu nas séries animadas foi num desenho do Super-Homem. Foi até o homem mais rápido do mundo, que foi aquela corrida entre o Flash e o Super-Homem. E o desenho inteiro é esse, eles apostando numa corrida que é por causa de uma causa beneficente. Não tem flashback dizendo como o Flash ganhou os poderes. É só isso. É só os dois correndo e enfrentando o vilão, se não me engano. Era até um vilão do Flash, acho que era o Senhor do Tempo, alguma coisa assim. E, então, não teve lá aquele negócio de porque o Flash ganhou seus poderes num acidente, num laboratório. Não teve isso. Não precisa disso. É, exato. É que a própria premissa da Liga da Justiça era eles simplesmente se reuniram pra combater uma ameaça que era maior do que todos eles, se juntaram contra e acabou. Ninguém precisou saber de quem que tinha vindo isso, ninguém tinha. Cara, a premissa da Liga da Justiça é muito fácil de as pessoas entenderem. Copa do Mundo. Você pega os melhores. Os melhores do mundo. Mundo e coloca num time pra ganhar. Pena que, infelizmente, o Filipão não entendeu isso. Mas é outro tempo. Tá, agora falando da galeria do Flash, realmente, o Flash não tem personagens de apoio, não tem uma história, assim, ó, que dê base pra muita coisa cômica, mas se eles explorassem arcos... Não, é o contrário, só tem coisa cômica a galeria dele, mas argumento pra segurar uma coisa assim, uma crise, um bagulho, um negócio que, sabe, que talvez cativasse, mas não tem. Talvez se eles pegassem algumas coisas, tipo Flashpoint, realmente, colocar, seria interessante ver o Flash perdido no tempo... É, fazendo coisas assim, lidando com consequências do que o poder dele pode causar, seria interessante. Aí seria De Volta para o Futuro com super-heróis. Mais ou menos. E cara, daria certo, cara. Vai dizer que não daria certo isso, cara. É melhor do que botar o Flash. O que é Guardiões da Galáxia? É Star Wars com super-heróis, entre aspas, super-heróis, cara. E não deu certo? Deu super certo, cara. É. Entendeu? Era a mesma coisa, pega De Volta para o Futuro, bota o Flash ali, deu, cara. Agora, uma sacada da série do Flash maneira foi colocar o ator antigo, né? Na série, né? Foi uma homenagem legal, né? É, ele é o pai do Barry Allen. Faz um link legal pra série antiga. É, aquele cara que comia bastante no serial. É, o cara que fazia o The Flash é o pai do Barry Allen na nova série. Caralho. É, uma sacada foi até legal, foi até interessante. É, seria algo como você, por exemplo, fazer um filme da Mulher Maravilha e colocar a Linda Carter como a Hipólita. Porra, podia botar o cara como se fosse o Joel Ciclone, cara. É, poderia também, ia ser legal. Se o velho Flash, pô, ó, se aposentou, depois o nome de Joel Ciclone, seria interessante, porque o Joel Ciclone também é um personagem muito clássico da DC também, seria interessante ter ele. E o uniforme dele é mais foda que o do Flash. Pode ter aquele pinico com asinha. E o Magin caiu. Essa novidade é gambiarra. Gambiarra. Ah, fechou o Flash, né, gurizada? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine. Fechou o Flash, tá bom, né? Agora você, amor. Agora qual é a sua ideia de personagem ou filme que você gostaria ou acha que vai ser feito? Cara, eu ia falar do Lanterna Verde, mas nem chance da Warner a tentar de novo tão cedo, né, cara? Fazer o Lanterna Verde nos cinemas, cara. Então, indo pro outro lado, cara, vocês vão me xingar agora, mas um filme. Mas tem que ser daquele jeito escrachado. Do Deadpool, cara. Mas eu tô falando DC. Ah, não, eu não vou te xingar. Ah, só DC que tá falando hoje? Tá falando só DC, mas pode falar. Deixa eu falar. Assim. Não, tá, então vamos falar do Lanterna Verde. Então, eu achava que era de todo mundo. Todo não, mundo. Eu, mas só antes de você voltar pro Lanterna Verde, eu concordo contigo. Tanto que eu fiz uma postagem colocando o Deadpool como um ótimo personagem pra ir pro cinema, desde que fizessem ele do jeito que ele é. Sim, imagina ele falando com a câmera, cara, fazendo piada. Igual no videogame. No videogame ele faz assim mesmo, cara. No videogame ele é porra louca completa, cara. Inclusive, alguns anos atrás, quando saiu o Wolverine Origins, aquele, tinha um rumor de que sairia um filme do Deadpool e que ele falava no início do trailer, assim, tava dando o trailer do Wolverine Origins, ele falou, uma parte de mim morreu quando esse filme saiu. Tipo, imagina só, cara, que demais, cara. Por causa do Ryan Reynolds lá, cara, ia ser muito foda. Mas enfim, voltando ao DC então, cara. Pô, o Lanterna Verde, cara, é brabo chutar morto, assim, né? Mas Guardiões da Galáxia era tudo Lanterna Verde tinha que ter sido, né, cara? Tipo assim, eu lembro quando começaram a sair os primeiros conceitos, as primeiras coisas do Lanterna Verde, todo mundo ficou, olha só, cara, filme de no espaço, que vai ser meio engraçadinho, tipo assim, aquele sentimento de Star Wars tá de volta, assim, né? Pô, a primeira imagem que saiu de ouro, eu falei, caralho, aí sim, agora vale. Maluco, né, cara? Tipo assim, poxa, cara, Star Wars tudo de novo, porque faz um tempo que a gente não tem um filme no estilo Star Wars, assim, teve os Star Treks, né, esses novos, que deram um gás aí, né, mas aquele sentimento de, tipo assim, aventura no espaço, né, cara? Depois de Star Wars, parece que todos os filmes espaciais eram sempre sério, de, né, alienígena assassino ou tragédia no espaço. É, era só isso. E nenhum mais pegou essa vertente mais cômica da coisa. É isso, especial, tipo Flash Gordon, sabe? Star Wars, né? Nessa linha, assim, cara. E Lanterna Verde, eu acho que tem que ser abordado dessa maneira. E tem que ser abordado dessa maneira, sabe, cara? E eu vou dizer pra vocês, eu até hoje não vi, tá? O Lanterna Verde do Reynolds, não sei se vocês viram. Ah, você tá fazendo um bem pra você mesmo. Eu queria muito ver, cara, mas eu ainda não vi, cara. Quer dizer, não, eu não queria, né? Eu queria pela curiosidade mórbida, mas eu ainda não vi, cara. Não sofra, tu. Martirize. É, cara, eu ainda... Não precisa se preocupar, não. Você não vai aguentar ver até o final, relaxa. É sério, cara? É tão ruim assim, cara. Dorgas, cara, dorgas. É, cara, pode ser que um dia eu veja, mas eu ainda não vi, não criei coragem pra ver ainda. E não sei vocês, eu acho que eles escolheram a Lanterna Verde errado. Eu acho que poderia... não, nem digo, não digo o ator é unanimidade. Não, sim, o personagem. Digo, o personagem, com outro Lanterna outro... mesmo. Com algum outro Lanterna, cara. Não sei se de repente o... podem me julgar aqui também. Eu não gosto do personagem nos quadrinhos, mas de repente seria melhor pra se identificar. Aquele negócio que a gente tava falando lá da... que o Nico falou, pra se identificar com o público, né? Criar empatia. O Kyle Reiner, de repente, cara... É, um personagem mais jovem. Mais jovem. Mais moderno, assim. Mais moderno. Criaria empatia com o público jovem, com os adolescentes, que é o que, tipo assim, dá mais dinheiro pra esse tipo de coisa, cara. Ou então, se eles fossem, estava falando de fazer uma pegada mais Guardiões da Galáxia, um negócio mais farofa, eles podiam usar o Guy Gardner. Seria a minha primeira opção, mas eu não sei. Eu acho que o Guy Gardner não ia ser legal, não. Eu acho que ou você pega o Kyle Reiner, pra você fazer esse negócio do Lanterna Verde mais moderno, um Lanterna Verde, tipo, mais antenado com o que seria os dias atuais, né? Porque o Hal Jordan... é resquício dos anos 60 e dos anos 70. Era de ele prata, era, né, cara? Era de prata, ele era piloto de caça da Guerra da Coreia. Então, quem é que é guerra que piloto de caça hoje em dia? Ninguém, né, cara? É tudo drone, né, cara? Hoje em dia tá indo pra isso, né? Então, pô. E não tem mais, né, cara? Cara, se a DC fosse corajosa e usasse realmente o universo do Lanterna Verde, ele poderia trazer outras coisas. Poderia trazer Lobo, cara. Que é um personagem cósmico, cara. Poderia aparecer. Lobo é filmável. É que aí seria uma outra, sabe assim, a porta de entrada seria o Lanterna Verde, né, cara? É o universo cósmico, realmente. E eles poderiam pegar o Kyle Reiner, como eu tava falando, e, pô, cara, adapta ele do mesmo jeito, sabe? Faz ele desenhista de quadrinhos, cara. Só aí já gera, acho que geraria uma empatia. Uma empatia maior com os fãs, eu acho. Mesmo quem não gosta dele, eu não gosto do personagem, mas eu preferia ver o Kyle Reiner do que o Hal Jordan, cara. Cara, uma coisa que eu sempre achei foda do Kyle Reiner é que ele era daquele cara, tipo, o Jordan ia usar uma pá, uma tesoura gigante, uma luva gigante. O Kyle Reiner não, ele era igual a gente, ele era nerdão, cara, foda-se. Ele fazia um mecha gigante cheio de bicho. Sim, cara. Não, bem atualizado. Justamente. Exatamente isso, atualizado. Por pegar essa vertente dele, do personagem ser um personagem jovem, né, cara? Então, e poderiam explorar depois o que o... Imagine falou, ah, de repente pegar o Guy Gardner. Eu seria a minha primeira opção, mas olhando de uma maneira comercial, não daria certo, porque, digamos assim, como é que tu, de repente, caso tenha um filme da Liga ali na frente, como é que tu vai usar o Guy Gardner, que é um, ele não é um herói, né, cara, digamos assim. Não. Ele virou mais herói agora depois. Tipo, ele era anti-herói no início dos anti-heróis. Ele era aquele personagem, tipo, é o cara, paia, né? Era o cara revoltado. Enquanto aquele herói tinha aquele negócio de ser... Ele Lanterna Verde. É. Ele é um babaca, né, cara? Ele é um, tipo, as pessoas se perguntavam, como é que esse cara consegue ser um Lanterna Verde? Ele era realmente, assim, o cara escroto, o cara mal-humorado, ranziza, arrogante, que não aceitava autoridade. Ele era um anti-herói na época que os anti-heróis eram só isso. Era só o cara que é do contra, não era assassino, como hoje em dia. Se fosse pegar, digamos, vamos fazer um filme, né? Não vamos pensar em unificar universos como a Marvel fez. Vamos pensar em um filme. Eu acho que até funcionaria o Guy Gardner, sabe, cara? Um personagem mais babaca, assim. Mas pensando, né, depois em unificar o universo... Cara, depois que eu não acho uma boa ideia, principalmente por causa daquele boato que rolou de que, na verdade, o filme do Lanterna Verde ia ser com o Guy Gardner e seria feito pelo Jack Black. Eu acho que seria melhor que com o Ryan Reynolds, cara. Tá bom, a gente tá falando de Jack Black. Cara, eu gosto de Jack Black, esqueceu, cara? Ah. Um Lanterna Verde que não foi tão popular assim é o Stuart, né? Agora com essa coisa de colocar personagens negros e tudo mais, seria um chamariz e tanto também. Eu vou dizer que eu nunca fui com a cara do Stuart, cara. Não é por ele ser negão, cara. É realmente, cara... Sem sal. Sem... É, sabe? Não cheira nem... Sabe? Uhum. Não sei, cara. Eu ficaria entre o Kyle Reiner e o Guy Gardner, cara. E poderia depois, como tu falou, pô, dando certo o primeiro filme, poderiam explorar o universo Cosmo da DC, que é, cara, muito interessante, talvez até mais interessante que o da Marvel, entendeu? Mais rico. Muito mais rico, né, cara? Porque depois a gente tem lá os... Lá do Kirby, lá os novos deuses lá, né, cara? Ó, na Marvel tem os Celestiais, tem os Eternos que ainda foram explorados, que talvez não apareçam também. Tem a Tropa Nova que não foi também explorada. Tem o Universo Tá falando da DC, tá? Tá, então, falando da Marvel. Tem tudo isso, mas não foi utilizado. Agora, o Universo DC, pô, nós temos novos deuses, cara. Cara, tem três coisas no Universo DC espacial que são fodas pra caralho. Novos deuses, Guerra Han-Tanagar. Porra, Tanagar. Pica. E Anti-Monitor. Caralho, na época de crise também, Anti-Monitor é pica. Porque com eles tá todos esses personagens agregados. Novos deuses, já tem Darkseid, tem o Orion, tem a bodega toda, tem a Barda, entendeu? É... E justamente... Muita coisa boa. Eu acho que a porta de entrada deles seria pelo filme do Lanterna Verde, entendeu? Isso, com a tropa do Lanterna Verde também, com tudo isso. Entendeu? Falta isso, cara. Porque tá tudo lá, cara, sabe? Pô, tá o Sinestro lá, cara, tá o Kilowog lá, cara, tá tudo pronto, entendeu? Sabe? Tipo... Não, inclusive a gente tava... Primeira mão, assim, cara. Os personagens cósmicos da DC, eles são muito mais bem retratados como alienígenas do que da Marvel. É, o personagem, os alienígenas da Marvel é tipo aquele negócio de Star Trek, né? É um bando de gente colorida. É, sim. Foi debatido no último podcast. Da DC não, são alienígenas mesmo. Pô, o Kilowog, por exemplo. Eles têm personalidade, têm profundidade, né, cara? Então. A DC tem um universo cósmico muito vasto que não tá explorando, tá deixando de explorar e tá perdendo tempo pra caramba, porque tá perdendo muito tempo, cara. Então, cara, então eu queria. O problema é que essa perda de tempo leva à pressa, e a pressa leva a fazer a coisa errada. É, cara. E fazendo a coisa errada, ninguém nunca mais vai fazer de novo. É foda, cara. Por isso que eu falei assim, cara, eu queria muito, né? Ver de novo um filme do Lanterna Verde, porque é um herói que eu gosto muito, cara. E assim, com os efeitos que a gente tem hoje em dia, fica lindo demais, né, cara? Ver aqueles. Os efeitos dos construtos dos anéis e tal. É, e é um personagem mesmo, né, cara? É um personagem icônico que merecia. E, cara, não vai, né? Tipo assim, sei lá, quando é que foi o que saiu? 2010? 2009? Eu não lembro. 2010. 2010, a gente tá em 2014. Pode... Cara, sério, antes de 2020 não sai outro filme do Lanterna Verde. É. Eu acho que não sai, cara. Entendeu? E esses anúncios todos, essas datas todas que eles deram aí de possíveis filmes, tem filme pra caramba ali, mas cadê personagem pra isso tudo? Talvez o Lanterna Verde tenha uma chance ali. É, não tão definidos. Tem só ali dizendo, vai ser filme da Warner DC. E mas tem... ninguém sabe qual vai ser o personagem. E tem muito filme, tem muita data de. Tem muito título de filme ali ainda, cara. A gente só tem um certo até hoje, que é o Batman vs Superman. Nem eles sabem, cara, quais vão ser os filmes ali. Cara. Só lançaram, ó, toma aí. Mas era isso, cara. Lanterna Verde, infelizmente, não... Vai tomar uma rodada só pra gente terminar? É, olha só, eu só vou jogar uma pimentinha aqui de coisa bem trash que eu gostaria de ver. Sandman, cara. Qual Sandman? O Sandman Morpheus ou o Sandman maluco com máscara? Da não. Década de... Não, esse não. Esse funcionaria até como o da série... O Sandman original, talvez ele funcionaria como série. Agora, o Morpheus também, a personificação dos sonhos seria muito F pra uma série, pra filme não. Cara, imagina o Morpheus no filme, com a participação da morte, e tudo isso feito pelo Lars von Trier. Ai, que viagem. dorgas, mano. Muitas dorgas. Cara, o universo, os personagens de apoio de Sandman é uma coisa tão rica, que isso, pô, pra ser explorado daria temporadas e temporadas, cara. Ah, sei lá, cara, acho que Sandman pra um filme... Tem que ser muito bem feito. Filme não, eu digo série, né? Ah, pra uma série, né, cara? Porque pra filme eu acho que é quase que infilmável, cara. Se bem que depois do Senhor dos Anéis, né? É difícil falar que alguma coisa é infilmável, né, cara? Pô, personagem maneiro, Patrulha do Destino também, cara. Putz, freak show. Ah, você é pra chutar o bardo, então? Pô, Esquadrão Suicida, então, cara. Esquadrão Suicida, não, porque já tem na série de Arrow. Já tem Esquadrão Suicida, não era? Tem, apareceu. E é legal? É legal pra caramba. Tem Capitão Bumerangue? Não tem Capitão Bumerangue, mas tem Pistoleiro. Então é tem o Pistoleiro, tem... Aparece a Arlequina, mas ela tá presa. Ela até é uma cena engraçada que tem um dos personagens da série que tá discutindo com... Seria a ex-esposa dele, que faz parte do Esquadrão. A Arlequina aparece falando: ei, se vocês querem resolver o problema, vocês precisam de ajuda profissional. Eu sou uma profissional. Opa! O Esquadrão Suicida na série do Arrow. Aham. Pois é. O Arqueiro não, realmente não tem vilão nenhum, né, cara? Ele pega de todo mundo, tá nem aí, velho. E na terceira temporada o vilão vai ser o Ra's al Ghul. Putz, grilo. Caralho. Quer dizer, um vilão que não tem nada a ver com ele na série. Na série do Arrow, né? Meu Deus do céu. Ué, eles já botaram uma das filhas dele aparecendo, a tal da Nissa al Ghul, que é uma personagem que apareceu bem rápido numa série do Batman dos anos... acho que nos anos 90, assim. E detalhe, ela tem um pega com a mulher, com a Canário Negro. E se pegam mesmo. Tipo, na série as duas aparecem se beijando e tudo. Opa! Aí sim. Pô, aí de vantagem. Falando sério, a DC, ela tem tanto potencial, tem tanta coisa, que eu acho que ela não... Como é que ela não faz nada de assim, cara? Meu Deus do céu, cara. A gente quer falar bem da DC. A gente, as pessoas, às vezes, do blog podem pensar que a gente é Marvete, a gente não é Marvete, cara. É, verdade, a gente é, tá? Só vocês, então. Cara, o problema é o seguinte, eu não sou Marvete. Eu sou... Gosto muito mais da Marvel, porque nos últimos anos, os personagens da Marvel têm se apresentado com um nível de... mudança, alteração e até mesmo qualidade que qualquer leitor de quadrinhos espera. Tipo, eu não quero uma mega saga a cada semana. Mas, porra, às vezes você se cansa daquela dinâmica da DC. Você tem o Batman, que é sempre a mesma coisa. Vai morrer um Robin, vai aparecer alguém pra ser um Robin. Essa pessoa não vai dar certo e vai voltar o Robin original. O Super-Homem vai ser sempre a mesma coisa. Vai acontecer alguma coisa, ele vai se exilar no espaço, depois ele volta pra Terra. Dá um tempo. As dinâmicas dos personagens não têm inovação. E isso está se refletindo também nos filmes. Eu quero dizer que a gente quer ver coisas boas do DC. Quer dizer que tem muita coisa boa. A gente quer, eu como leitor, eu quero. Eu quero ver boas histórias do Batman. Eu quero ver boas histórias de personagens alternativos. Mas, pô, tá complicado. E acima de tudo, eu quero ver uma boa história do Batman que seja do Batman. Tipo, eu quero ver o Batman. Eu não quero ver o Batman aparecendo no filme do Super-Homem, por exemplo, porque não sei o que acontece lá no meio do corredor do poder da Warner. Eles não acreditam que o personagem aguenta o tranco sozinho. Sendo que já aguentou no primeiro filme, né, cara? Pois é, né? Tipo assim, precisa provar mais o quê? Sei lá, cara, o Homem de Aço foi um sucesso, cara. Podem discordar aí os nerds, né, entre esse ou aquele detalhe. Esse ou aquele furo. O Super disse que a cada vez que ele reassiste, ele acha um furo diferente na história, cara. Mas sabe, olhando. O problema talvez seja eles estarem querendo fazer a mesma coisa que a Marvel, entendeu? Copiar o mesmo padrão que a Marvel. Copiar demais, na verdade. O problema é que a Marvel errou muito. A gente só tá lembrando agora dessa fase boa que a Marvel tá vivendo nos cinemas. A gente tá esquecendo que... Não, a Marvel errou pra cacete. A Marvel tem vários erros. Sabe? Demolidor, a gente teve Electra, cara. A gente teve Motoqueiro Fantasma. Foi um erro. Olha só os erros da Marvel. Você tem o primeiro Hulk, aquele do Ang Lee. Você eu tem gosto. Os dois Motoqueiros Fantasmas. Os dois Quarteto Fantástico. Electra, Demolidor. Os três Justiceiros. Então... Você tem erro pra caralho. Blade 2, Blade 3. Tem muito erro na Marvel, mas a história é essa. Tem erro e tem continuidade. tem erro, e por causa desse erro tem sucesso. Então esse negócio de a gente tem que acertar, se a gente não acertar, a gente não faz nada. É isso que a DC faz. Aprendendo, né? A Marvel. Eu acho que a gente tem que apostar de novo no Lanterna Verde, entendeu? Deu errado, mas cara, vai de novo. Faz outro. Esquece, né? Apaga, sabe? Pra rebuta. Você ver. A Marvel vai fazer esse Quarteto Fantástico, vai rebutar a bodega toda. E onde eu li hoje em dia, parece que o universo o universo dos Vingadores, do Quarteto Fantástico do cinema vai ter interligação com os X-Men. É, eles estão falando que talvez isso ocorra, ou que pode ser uma coisa boa ou ruim, porque então, o rumor nos corredores da Marvel é que os personagens estão sendo deixados de lado pelo simples fato de que a DC, a Marvel não quer, como eu posso dizer assim, dividir os lucros com os personagens. Não quer fazer, por exemplo, vou lançar uma nova mega série fodona do Quarteto Fantástico, e de repente isso vai acabar gerando visibilidade pro pessoal que vai ver um filme do Quarteto Fantástico. Foi até uma entrevista aqui, um cabeça lá grandão da Marvel falou que se você tem um produto, um truta muito grande, um truta muito grande, cola por aí, que cola por aí da Marvel, falou que se você tem um produto que você pode investir nele tempo, esforço, trabalho, e você vai ter 100% de retorno, não tem sentido você gastar o mesmo tempo, o mesmo esforço, o mesmo trabalho num produto que não vai te dar o mesmo retorno. Então, ao invés de investir, por exemplo, num filme do Homem-Aranha, dos X-Men e do Quarteto Fantástico, que vai dar dinheiro para outras pessoas, eles investem no material deles, que o dinheiro é só deles. E isso está se refletindo nos quadrinhos. Existe uma possibilidade que realmente Quarteto Fantástico e X-Men fiquem assim, meio que no escanteio, enquanto a Sony e a Fox estiverem mexendo com esses personagens. O Homem-Aranha também. Pois é, mas batendo nessa tecla, é o que o nosso amigo falou aí. É, a Marvel, pelo menos, está tentando de novo. Está pegando o quarteto, está fazendo um reboot, tentando de novo. Enquanto que o Lanterna Verde já era para ter sido feito alguma coisa com ele, gente. Na tentativa de revitalizar. É foda, cara. DC não aprende. Por isso que está levando pau aí, né, cara? Tem que ficar usando Batman muleta. De muleta, não consegue, sabe? Sei lá, cara. Tipo, sabe um filme de um personagem da DC que eu gostaria de ver? Qual? Patrulha do Destino. É, eu falei agora há pouco. Bem freak mesmo, né? Bem bizarro. Não, seria assim, algo do tipo. Como o Guardião da Galáxia, né? Mas cara? Guardiões da Galáxia é um filme que já tem essa coisa de ser aventureiro. É um filme realmente pipoca. É Sessão da Tarde, voltar a ser criança. Eu acho que Patrulha do Destino tinha que ser um filme do tipo. Alguém leu muito livro de ficção científica, alguém acabou de ver todos os capítulos da nova série de Cosmos. É você ir além do limite da realidade. É você realmente fazer coisas completamente absurdas. Justamente, bem freak mesmo. Né? Seria uma coisa bem viajante mesmo, bem. Coisas pra poder usar, porque conceitos mesmo, né? Ou Novos Titãs. Eu realmente gostaria de ver um filme dos Novos Titãs, mas da formação clássica do Jorge Pérez. Tipo, Asa Noturna. Ah, aí entra no problema de que ele não tá no universo do Batman, cara. Não tem como. Eu acho mais fácil a Patrulha do Destino, que é pegar personagens totalmente desconhecidos do grande público e fazer uma mini origem pra cada um e tentar algo diferente do que os Novos Titãs, cara. Porque eles vão ver que aquele cara com aquele morceguinho no peito lá, ué, é o Batman, aquele cara, quem não conhece, não vai saber. É o Robin, ué, o Robin tá aí? E ele vai começar a explorar o Robin de novo, uma coisa que é fadada, não dá certo? Sei lá, cara. Acho difícil. Eu gostaria de ver também o conceito de Novos Titãs, mas teria que ser revisto qual equipe que apareceria. Eu não sei se para um filme de repente funcionaria ou para um cara, seria. Eu gostaria de seguir a seguinte premissa: você coloca o Asa Noturna como um personagem já relativamente adulto, com seus 20 anos, que parou de trabalhar com o Batman e está trabalhando sozinho. Você tem a Estelar, a famosa princesa alienígena que está perdida na Terra. Gostosa, com certeza. Isso aí é um detalhe. Mutano poderia ser um alívio cômico, né? É, alívio cômico, querendo ser um super-herói. E até uma ponte, talvez, pro futuro Patrulha do Destino. E o Ciborgue, se for o mesmo personagem do filme da Liga, você já pode colocar até uma ligação junto com os personagens principais. tipo Cyborg sendo o herói, mentor ou líder da equipe, poderia ser assim, mais velho. E poderia até você dizer que o Cyborg e o Asa Noturna se conhecem pelo Batman, servindo como ligação. Poderia ser, cara. Poderia ser, mas... Sabe quem tinha que ser o Cyborg? O pai do Chris, cara. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Power! Imagina ele num filme desses, cara. Ele seria o alívio cômico, né, cara? Pois é, nós temos outro. Temos, não sei o que mais poderia aparecer no Titã. Ricardito, talvez. Que já aparece em Arro, foi? Ah, é isso que eu falei, cara. Novos Titãs é muito complicado, cara. Porque a gente não... A gente falou os três melhores personagens, cara. E está, bota aí o Asa Noturna também, que é um personagem legal. Mas de resto, os que passar. Bom, tem a Ravena, cara. A Ravena seria a personagem bicho. Poderia fazer o primeiro arco em cima dela, inclusive, a briga com o pai dela lá, de repente, algo assim. Muito pica, seria muito. Aí, pica. Cara. Aí, ó. Tem o roteiro de um primeiro filme já, cara. Tipo seria assim, muito... aquela personagem mais escanteada, por que que ela é assim, por que que ela é tão, sabe, pra baixo? É um personagem místico, que mexe com magia, que tem... Ninguém entende muito bem como é que são os poderes dela. Olha, ou então, cara, você pode colocar ela já entendendo os poderes dela e ela precisando de ajuda porque o Trigon tá atrás dela. Coloca o Trigon como vilão logo no filme, pô. Imagina aí, cara. Imagina o Trigon, cara. Puta merda. Aí, ó. O Trigon tem alguma ligação com o Etrigan? Não, mas, porra, Etrigan, Trigon, é tudo porque, demônio, né? É tudo... Porque, né, já poderia, né, de repente dar uma letra, alguma coisa assim, né? Aí você vê como a DC tá dando mole, porque se você pega esse filme, essa suposição, você tem personagens que tem ligação com Batman e com Super-Homem na Liga da Justiça. E tem o Exterminador, que tem ligação com eles também, Exterminador, que já apareceu em outras séries também. E então você teria uma ligação direta com Arrow, logo já teria uma ligação com Flash, que aparece em Arrow, e... Dizendo que você tem esse universo mágico, você isso, teria, né? O Etrigan, teria a Ravena e o Trigon. Porra, o Senhor Destino, o capacete dele aparece em Constantine. Porra, DC tem tudo, cara. Tem tudo pra fazer um universo fodástico no cinema, cara. Mas tem tudo pra desbancar até mesmo a ligação que a Marvel fez com seus personagens. Concordo plenamente. Porque a Marvel faz essa ligação através de adaptação. A DC faria uma ligação direta. Os personagens seriam essencialmente aquilo que eles são. Teria pouca ou quase nenhuma mudança do que o personagem é nos quadrinhos e daquilo que ele vai ser no filme. Caralho. Uma saga com o Trigon ia ser muito pica, cara. Eu ainda quero ver o Etrigan no cinema, cara. Eu também. Porra. Esse é os personagens. Passando lá naqueles. Antigão, sabe, cara? Tipo, fazer um filme medieval mesmo com ele, sei lá, cara. Foda. Pô, e com ele você mexe com Merlin, tu mexe com. Sim, Mortal, cara. Mexe todo com um lado, de coisa, cara. Todo esse lado mágico, místico da DC, que é, cara, mega rico assim, né, cara? Pô, tá aí, ó. O filme. O próximo filme da DC tem que ser o Novos Titãs, cara. Vamos mandar isso aqui pra DC, cara, ver se eles adaptam esse filme. Os Novos Titãs já deu tão certo em séries animadas, né, cara? Por exemplo, Justiça Jovem era uma série que eu achava pica a partir da segunda temporada. Com certeza, cara. Cara, Novos Titãs, cara. Por favor, DC. Cara, é muito certo, cara. Podia... Cara, um negócio legal aqui, cara. Tanta ligação, cara. Tá tudo ligado, cara. Aí, ó. E argumento pra muita coisa, pra trabalhar muita coisa, cara. Cara, se a gente que é uns bosta, cara, pensa nisso. Como é que o cara lá... cara... Não dá pra entender, né? É, cara, ele, Deus da barba pra quem não tem bigode, não tem... não tem queixo, né, cara, sei lá. Vamos dar uma encerrada então, pessoal, porque vamos. A gente já tem já um universo pronto e, infelizmente, quem tem o dinheiro não sabe disso. É, cara... Alguém dos leitores aí, mandem esse podcast pros executivos da DC, cara, e peçam pra eles, adaptem Novos Titãs, cara. Então é isso, senhores. Por favor, nos mandem e-mails, resenhas, dicas e tudo mais. Xingamentos, dinheiro pro e-mail do baile. Mo, qual é o e-mail do baile? É o bailedosenxutos@gmail.com. Repetindo, o bailedosenxutos@gmail.com, só pra ratificar o que o Nuco falou, manda resenha de tudo que tiver na telha, cara. Resenha de filme, resenha de manda, gostou do que a gente falou aqui hoje? Qual filme tu acha que seria legal da DC, cara, pra, pra adaptar, cara? Concordou com o Novo Titã? Seria legal? Não, não seria? Enfim, cara, manda pra gente. Ou comenta aí na área de comentários, aí tem um pessoal bem bacana que comenta aí. E tem também o Facebook do Baile, né? facebook.com/BaileDosEnxutos, a nossa fanpage, dá like lá, compartilha, a gente às vezes bota uma imagenzinha engraçadinha, imagenzinha nerd, às vezes a gente fala mal da Marvel, fala mal da DC. E mais ultimamente mais mal da DC, né, cara? O pessoal acha até que a gente é marveco, né? É, que é triste, né, cara? A gente quer ver coisa boa da DC, mas eles não, né? Não tô ajudando muito, né? E... acho que é isso, né? Então até semana que vem, minha filha. Até a próxima. É isso aqui, minha filha. O podcast acabou. Começou com 4, terminou com 3, tá bom. É verdade. O Nicola é sempre uma incógnita, né, cara? Cidade que vem, aparece e vai embora, né? Encerramos, só que 1h23, foda-se quem vai ter que editar. Tá bom. Ó, de boa, a gente já fez gravação de 2 horas, né? Tá bom. Aqui rapidamente, assim, pô, eu gostei. O final agora pegou fogo, cara. Eu gostei muito dessa porra dos Titãs, cara. Cara, eu não dava nada pros novos Titãs. Eu coloquei legal, né, cara. Eu coloquei isso no meu post, eu coloquei um top 10 de filmes que deveriam sair. Eu coloquei a Cidade dos Titãs, tipo, porra. Porque se você considerar que o Cyborg vai aparecer nesse filme da Liga, tem o Batman vs Super-Homem, tu já tem uma ligação do Batman com esse Batman pra N argumentos, cara. É. Pô, só o que a gente foi levantando aqui dos argumentos, do que teria, das relações, pomba. Sem contar que a gente não fala dos outros personagens menos óbvios, Ricardito. É, né? Ricardito eu acho meio bunda, cara. Eu também acho, mas fiz parte da formação ali. Kid Flash, que seria o filme. Aí é que tá, a gente tá enfiando muito personagem pra um primeiro filme. Acho que seria legal os 4, aquele que a gente falou, já seria ótimo pra um primeiro filme, cara. É, e a gente aqui 4, só... 5 com a Ravena, mais o pai dela. Olha só, cara, sério. Eu queria ver isso no cinema, cara. Seria, cara, o Trigon seria o equivalente ao Thanos no universo, pode, assim. E o Mephisto. O Mephisto. Mephisto. Isso aí. Esse cara aí. O Galácticos. Seria também, cara. Pô, daria algo. Pô, daria tranquilo um filme. Podia, ele podia até, de repente, usar o Etrigan como um arauto dele, cara, sabe? Isso dá faz, pra, tipo, dá pra brincar. Fazia conta com essa magia do DC. Dá pra brincar, cara. E dentro desse universo de magia, dá até pra pegar o primeiro filme que vocês falaram lá do Shazam, cara. Que é magia também, sabe? Dá pra ligar tudo isso, sei lá, cara. Eu vejo uma ligação entre o Etrigan e o Shazam. Não é algo de outro mundo, entendeu? Outra coisa também, depois, que poderia dando certo também, aquela saga também que teve em que a Estelar também teve que voltar pro planeta dela também, seria uma viagem dos Titãs ao espaço também, pô, daria muita coisa. Contrato de Judas, filho do Exterminador, cara. Junto, e poderia já unir o Lanterna Verde junto, né, cara, de repente, se já tivesse um Lanterna Verde já... Estabelecido, né? Estabelecido e tal. Pô, cara, é triste, cara. Ver que tem tudo na mão, a faca e o queijo, e não aproveita, né, cara? São só 3 coisas. Faz um filme desse filme, tecnicamente, o Batman vs Super-Homem, virar o filme da Liga. Pronto, você já tem os heróis principais. Faz um filme do Lanterna Verde. Pronto, você já tem o universo cósmico. Faz esse filme dos Titãs. Pronto, você coloca heróis adolescentes e ainda coloca um universo místico na mesa. Tá bom. Aí vai fazendo filminho separado, faz um filme do Etrigan, ou faz um filme. Caralho, o filme da Patrulha do Destino, tu poderia colocar o Etrigan tranquilamente. Com certeza. E na Patrulha do Destino você faria uma ligação com o Mutano, É verdade, cara. Você já teria ligação ali, quer dizer, a DC tem tudo, só falta o quê? Vontade de fazer. E a DC continua apostando no Batman, só o Batman. É, né? O Batman bosta, é o Wolverine, né, da DC, cara, não tem jeito. Eu vou indo nessa aí, cara. Abraço pra vocês aí. Abraço, vou encerrar essa parada. Valeu, aqui, e vou o papo no. Depois manda lá pro. Acho que o Marcos vai editar isso daí? Eu acho que esse é dele, porque então tem um ainda pra essa sexta-feira que já tá com então o Nicole. Tá, beleza. Então valeu, tá certo. Boa, boa, galera. Boa noite. Vou trabalhar amanhã também. Até mais. Abraço, hein, boa. Derrubar na chamada. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. do bloco. Por que o pessoal tem reclamado mais que a gente não tem gravado? Ah, cara, o problema não é ser Marvete ou DC Neco. O problema é você gostar do que é bom. Tem alguma coisa boa na DC hoje em dia? Não. Quando eles vão sair. Foi o que eu respondi no e-mail. Infelizmente a DC não tá fazendo nada que preste no quadrinho e nem no cinema. Quando a DC começar a voltar a fazer coisas de qualidade como ela fazia uns 30 anos atrás, eu vou fazer triplo twist carpado, segurando a camisa do Batman e do Super-Homem, gritando: vai, Flash, vai. Enquanto isso não acontecer, eu falo: eles só estão fazendo merda. Vocês viram o Arca Assault? É uma merda. Quem? Eu não sei, vai decidir que eu vou pegar o cabo de força aqui que tá acabando a bateria do Note. Pera aí. Olha outra gambiarra aí. Eu vou fazer uma gambiarra. Porra, aqui. Legal o bagulho é gambiarra agora. Vamos fazer um podcast sobre gambiarra. Ó, quem tiver essa gambiarra agora, o cara isso pra sempre, hein? Assoprar o PlayStation, tentar botar os dois cabos do fio da tomada direto. Gambiarra. Isso aí direto. Caralho, na época que eu me mudei, que eu tava morando num quartinho, numa pensão, moleque, eu tinha uma cafeteira que eu fazia todos os tipos de refeições com a cafeteira. Era muito... Você já chegou a fazer miojo? Porra, eu fazia arroz. O nível é outro. O nível é outro aqui, eu fazia arroz na cafeteira. Ao mercado poder.